João Camargo, perdão, o Bideca, aí meu amigo, a todos vocês que compõem a equipe da Rádio Capivari FM, meu amigo Oliel, cabra danado que comanda as tardes aí na Capivari FM, minha querida ouvinte Joelma, a Charliene Heleno, todos vocês, aí Deise Cristina, obrigado pelo carinho de sempre, no Facebook, né, Joraci Pereira, Cida Vieira, audiência fantástica aí em Abadiana e região pela Rádio Capivari FM, já estive pessoalmente aí e comprovei, muito legal, né? Ah, obrigado a todos vocês pelo carinho. Muito obrigado, viu? Aí, Joelma, um beijo pra você, viu? Obrigado mesmo. Quem vai cantar bonito agora? Meu amigo Paulo Terra, de São Paulo pro Brasil inteiro. Em meu corpo vai grudar. Olha aqui dentro dos meus olhos e vai ver. Nascer, fruir a mais pura verdade, sem fingir. Mas só sou eu que vou fazer você acreditar. Mas é o amor que está em mim que vai te convencer que eu te amo. Aí seus olhos vão brilhar como uma estrela lá no céu. E meu corpo vai grudar como uma abelha sobre o mel. Você vai ser minha rosa e eu serei seu beija-flor. Tudo pra fortalecer o nosso laço de amor. E nunca mais vai deixar de me amar. E vai viver para sempre pra mim. E o amor vai voltar a reinar dentro de mim. Você vai ser minha rosa e eu serei seu beija-flor. Tudo pra fortalecer o nosso laço de amor. Muito bem, mundo sertanejo, é isso aí, música no seu rádio, minha querida Maria Neide dos Santos, em Nova Matrona, ela disse que o programa é audiência fantástica aí em Nova Matrona, município de Salinas, onde nós temos a Rádio Cultura FM, um abraço, Valmir Clabuchar, todos da equipe da Cultura FM em Salinas, no Estadão de Minas Gerais, um beijo, viu, minha querida Maria Neide dos Santos e todos vocês amigos que nos dão a honra da audiência aí em Salinas, Nova Matrona e toda a região. Meu amigo Jailson, em Natal, Rio Grande do Norte também, não perde o nosso mundo sertanejo. Um abraço aos amigos da Rádio Guarituba Mais, em Curitiba, no Estadão do Paraná, sempre divulgando aí, colocando banner, né, divulgando o programa no Facebook. Rádio Guarituba Mais, nossa parceira em Curitiba. Muito obrigado a todos vocês da equipe que exibe o nosso programa com muito sucesso. Meu amigo Eudes Silva, em Governador Valadares, Minas Gerais. Os amigos da Rádio Agitos, exibindo nosso programa aí com muito sucesso. Muito obrigado, viu? Eudes Silva, em Governador Valadares, Estadão de Minas Gerais. E a todos vocês aí, ouvintes do nosso programa. Um abraço aos amigos da Rádio Viola de Ouro, em Ribeirão Preto, São Paulo. Grande comunicador, JC, e todos da equipe, muito obrigado, viu? Meu amigo Paulo Brito, aê, Paulo Brito Bezerra, Rádio Cidade FM, muito obrigado a todos vocês aí, viu? Muito obrigado pelo carinho, viu? Deixa eu ver de onde é meu amigo Paulo Brito, né? Paulo Brito é de Fortaleza dos Nogueiras, no Estadão do Maranhão. Um abraço, viu, Paulo Brito, todos da equipe da Cidade FM, aí em Fortaleza dos Nogueiras, no Estadão do Maranhão, lugar quente danado. No quadro ao som da viola, quem canta bonito, Daniel, tocando em frente. Vamos lá. Agora no mundo sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. Porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia. A gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Muito bem, já estamos de volta ao Mundo Sertanejo. Está no ar, minha querida Sirlene Vaz, Sueli Vaz, todos vocês, amigos ouvintes, aí da Satélite FM. Nós temos uma audiência fantástica na Satélite FM, na cidade de Piranhas, Estadão de Goiás. O mais novo papai de Piranhas e do Brasil, Jota Araújo, o meu amigo Jota, muito obrigado, viu? A todos vocês, o Nelson Nunes, também o Ronaldo, valeu, Jota Oliveira, cabra danado, o mais novo papai aí de Piranhas e do Brasil também, né? Muito obrigado pelo carinho, pela parceria de vocês. Nosso programa, audiência fantástica aí em Piranhas e toda a região. Gino e Geno cantam, Tô Voltando. Deu Muito bem, muito bem. Mundo Sertanejo está no ar, meu amigo Ivan Vieira, a Irene Gil, o Ézio Santos, o Dorcelino Carvalho, o Aldemiro Patureba, a minha querida secretária Mônica Nunes, o colaborador Samuel Carvalho, todos da equipe aí da Rádio Serra Dourada FM, em Trombas, Estadão de Goiás, aí para toda a região. Programa audiência fantástica, né? A todos vocês, amigos ouvintes, muito obrigado pelo carinho, tá bom? Bruno e Marrone cantam a pedidos, deixa eu ver aqui, a pedidos da minha querida Silvana Machado, a minha querida Silvana Machado, aí de São João do Paraíso. Ela disse, ela pelo Facebook: ô Diego Valadares, adoro o Vidro Fumê, aí do Bruno Marrone, toca pra mim. Toco, claro, pra você, Silvana Machado, e pra todos do Brasil inteiro, pra todos os nossos ouvintes. Bruno e Marrone cantam Vidro Fumê. Foi num telefonema anônimo, uma voz disfarçada me falou que eu estava sendo traído. Eu nem quis acreditar, pensei que era só um trote, mas no fundo do meu peito já desconfiei. Calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu tive entrando num carro importado. Calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu tive entrando num carro importado. Que música linda, linda, né? Vidro Fumê também tá no meu repertório de show, muito legal. Um abraço aí, meu amigo Piazinho da Web, o Dário Santos, todos vocês de Teodoro Sampaio, em São Paulo, né? Um abraço, os amigos da Rádio Paulista FM, aí na Grande São Paulo, também exibindo o nosso programa. Um abraço, os amigos da Rádio Transpaulista Web, também exibindo o nosso programa. Um abraço, meu amigo Dudamel, da Clipe.net, todos da equipe também, aí de São Paulo, exibindo o nosso programaço Mundo Sertanejo. Minha querida Suzy Maciel, aí Anizete Tavares, Eli Moreira, todos vocês, amigos, aí de São Paulo, do Estado cidadão de São Paulo e também de São Paulo capital, ouvindo o nosso programa Mundo Sertanejo. Muito obrigado pelo carinho, tá bom? Vamos de música, vou cantar para vocês Me Dê Uma Chance, também uma das músicas que marcam muito a minha carreira. Canta Diego Valadares. De amor, só ficou saudade. Momentos que a gente viveu de felicidade. Não sei o que faço agora, me sinto sozinho. Não tenho mais os seus abraços, nem os seus carinhos. Dê uma chance, que eu vou te provar o quanto te amo e quero te amar. Não sei o motivo, porque tudo acabou. Meus braços te esperam com o mesmo calor. Nosso caso de amor, só ficou saudade. Momentos que a gente viveu de felicidade. Não sei o que faço agora, me sinto sozinho. Não tenho mais os seus abraços, nem os seus carinhos. Dê uma chance, que eu vou te provar o quanto te amo e quero te amar. Não sei o motivo, porque tudo acabou. Meus braços te esperam com o mesmo calor. Não sei o motivo, porque tudo acabou. Meus braços te esperam com o mesmo calor. Oh, oh, oh. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, já estamos de volta, meu amigo Paulo, João Paulo Alves. João Paulo Alves, de Bom Jesus, Rio Grande do Norte, radialista e exibindo o nosso programa aí também, né? Muito obrigado, viu? Em Bom Jesus, nós temos uma audiência fantástica e esse grande amigo radialista, a todos vocês amigos radialistas aí de Bom Jesus, Rio Grande do Norte, amigos do João Paulo Alves. Um abraço carinhoso, muito obrigado, viu? Minha querida Dinete Souza, em Fortaleza, ouvindo o nosso programa, muito obrigado pelo carinho. Meu amigo Franco Nero, aí em Campo Novo, do Parecis, no Mato Grosso, Rádio Liberdade FM também exibindo o nosso programa. Ele me confidenciou pelo Facebook que o programa é audiência fantástica aí na cidade, em toda a região. Muito obrigado, viu? Meu amigo Nailson e a dona senhora, a Tereza, o Ivo em Trombas, Estadão de Goiás, ouvindo o nosso programa. Também minha querida Iraci e o Ademilson na Fazenda Santa Maria, ouvintes da Serra Dourada FM. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Quem canta bonito agora? Vamos lá? Deixa eu ver aqui. Gustavo Lima canta Fui Fiel. Foi bonito, foi intenso, foi verdadeiro, mas sincero. Sem

nunca teve coração. O amor é como um dia, é a luz na escuridão, traz de volta a alegria onde existe solidão, traz de volta muito bem, Mundo Sertanejo está no ar, meu amigo João Rodrigues, da Liberdade FM, em Sobralha, Minas Gerais, sempre interagindo comigo no Facebook, programa Audiência Fantástica, todos os dias, das 7 às 8 da manhã. Um abraço ao nosso amigo Leandro Simões, aí de Caieiras, Rádio Caieiras, exibindo nosso programa todos os dias, às 4 da tarde. Valeu, Leandro Simões, todos da equipe, muito obrigado. Vamos até Caçapava, também interior de São Paulo, onde nós temos a Rádio Cultura Sertaneja, Adilson do Vale, todos da equipe exibindo nosso programa, muito obrigado. Vamos até Salto Grande, também interior de São Paulo, é onde nós temos a Rádio Piseiro Sertanejo, Adilson Tavares e todos da equipe, muito obrigado, exibindo nosso programa. Vamos até Cananéia, litoral de São Paulo, onde nós temos a Rádio Galera FM. Um abraço, o Leonardo, e a todos da equipe, viu? Um abraço, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Aí do Estadão de São Paulo, nós temos a Paulista FM em São Paulo, capital, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Maione Duarte, de Goiânia. Nossos amigos de Goiânia cantam pra vocês. Tem, tem, tem. Era dia de domingo, lá na Praça dos Meus Sonhos, e eu te conheci. O jardim era tão lindo, um lugar tão elegante. Começa tudo ali, um olhar tão penetrante, um suspiro ofegante, uma grande sensação. O coração acelerou e eu peguei na sua mão, e você me deixou bem ali. O nosso amor começou bem ali. Você me beijou bem ali. Era tão lindo, um lugar tão elegante. Começa tudo ali, um olhar tão penetrante, um suspiro ofegante, uma grande sensação. O coração acelerou, eu peguei na sua mão, e você me beijou bem ali. O nosso amor começou bem ali. Bem ali, bem ali, bem ali. Maravilha, maravilha, minha querida Gorete Diogo, deixa eu ver aqui também. A Zilma Ribeiro, todos vocês amigos, a Lene Silva, audiência fantástica,